Troca roupa e sai, nem diz quando é que vai voltar. Essa indiferença só me faz pensar que ele não me ama mais, que já tem outro em meu lugar. Essa indiferença mata mais do que quando ele troca roupa e sai, nem diz quando é que vai voltar. Banda Carícias. Amiga, como você vai? Eu precisava ver você. Se eu não desabafar, eu sou capaz de enlouquecer. Ele nem me procura mais, e quando faz não dá prazer. Parece que tem outra e não consegue me dizer. Essa indiferença só me faz pensar que ele não me ama mais, já tem outro em meu lugar. Essa indiferença mata mais do que quando ele troca roupa e sai, nem diz quando é que vai voltar. Essa indiferença só me faz pensar que ele não me ama mais, que já tem outro em meu lugar. Essa indiferença só me faz pensar que ele não me ama mais, que já tem outro em meu lugar. Essa indiferença mata mais do que quando ele troca roupa e sai, nem diz quando é que vai voltar.